O considerado da galera. DJ Nem das Produções comanda o novo Genisson. A gente se liga em você.

sabes bem que sem ti eu não ficarei. Seria tentar voar sem asas. Tu sabes bem, sentir o inverno será cruel e um novo amor será como nada, oh nada. Sozinho me perguntava: ai, ai, ai, que será de ti? Ai, ai, ai, que vai ser de mim? Te alegras em mim e eu sofrendo aqui por ti. Ai, ai, ai, que será de ti? Ai, ai, ai, que vai ser de mim? Te alegras em mim e eu sofrendo aqui por ti. Pode jogar meu amor. Pensar em nosso amor e nos momentos que passamos, assim arrependido.

sucesso. Uma com som, ele é demais. sensação continua. Junior Computer e Banda Tecno Tribal, a marca do sucesso. Amei quando te vi, me apaixonei. Raramente, baby, me apaixona assim, mas eu sei, foi bom demais. Pena que eu não mais a vi para lhe dizer, eu te quero, baby. Mas sei que um dia eu vou te encontrar pra te amar. Vamos curtir o Marco Sol, ele é demais. A estrela do Pará, Jacil de Guilherme vão tocar. Vamos curtir o Marco Sol. Poderoso Genição, a paixão da galera. Eu não quero mais. DJ Nen. Cansei de chorar, sentindo doer. Foi sem pensar, me entreguei demais a esse louco amor. Me perdoa, eu te preciso. Nossa história não pode acabar assim. Eu vou gritar. Não adianta, minha dor não vai passar. Mas meu amor, eu sei que errei. Agora você vai saber o que eu passei. É que no show são menos. É moral. Me ouvir, me compreender. Você me usou e não quis nem saber. Me entreguei demais esse louco amor. Me perdoa, eu te preciso. Nossa história não pode acabar assim. Te preciso. Eu vou gritar. Não adianta, minha dor não vai passar. Mas meu amor, eu sei que errei. DJ Nen, the number one. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Você é meu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, acho que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Harrison Lemos e banda Tecnoicia, a nova sensação do Pará. Foram tantas emoções,